tinha dois filhos e o mais novo disse seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Porque o amor de pai é dessa forma: ele não rejeita, ele não humilha, ele simplesmente aceita. Mas se você pecou hoje, peça perdão. Eu errei e hoje estou aqui. E pra me levantar eu tive que orar, e lágrimas de Deus fiz rolar. Saiba, filho, que eu te perdoei. E pra te ver feliz eu tive que chorar. Só não quero lamentar, quero te ver voltar. Hoje peça perdão. Eu errei e hoje estou aqui. E pra me levantar eu tive que orar, e lágrimas.